Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais a Zelecar. Cast, o é o Azila Cast. Aqui é Joel Suki e Yu-Gi-Oh! É coisa do demônio. Aqui é o Gondra e eu ganhei do Telos com a relíquia do milênio. É isso. Antônio, que é isso, mano? Aqui é o Telos e eu não sei minha frase hoje. Vai gravar no final, então, a do Manel. E aqui é o Neto Maru e anulo. Só isso. E no episódio de hoje vamos falar sobre trading card games. Olha aí o assunto que a gente já tava devendo, né, cara? Muito não, tempo. Mas TCG, mano. Pra tu que é leigo no inglês, mano. Tu não sabe nada de inglês, aí pra ti é TCG, mano. É. E-mails. Correio. Vamos para mais uma semana e meia do Azila Caixa. Vamos lá. E o que é que temos de recado para essa semana, Neto? Não, essa aí deixa para piada engraçaralho, eu não pensei nem. Como o mês de novembro tá terminando agora, né, cara? A gente vai já iniciar aí a maratona do final de ano do Azila, né? É isso aí, tem muita gente perguntando, muita gente ansiosa, porque a gente adiantou cast de histórias de fim de ano justamente porque dezembro vai vir aí com força total só com novidades, né? E o ano que vem também, 2012, tá cheio de novidade aí, e a gente vai tentar lançar algumas em dezembro, né, cara? Se der certo. E acompanha aí que você não vai ter absolutamente nada a perder. E o Manel vai tentar parar de beber, mas esse bicho não vai conseguir não, né? Continue ouvindo o Azila Cast pra saber mais sobre a batalha do Telos contra o álcool. E o Volturi Volts ataca novamente, né, cara? A ilustração. Não, dessa vez, puta merda, o cara se superou e espetacular, mano. O cara fez a ilustração do elenco do Histórias do Fim de Ano. No episódio passado, teve eu, Neto, Gondra, Jota e o Manel, né? E o cara, bicho, ele conseguiu captar a essência de todos os participantes, mano. Pois é, cara. Cara, quando eu vi a foto aqui do Telos caído no chão, mano, eu senti como se ele soubesse o que é que a gente passa. É, ainda tem o Papai Noel muito louco, né? Pois é, um oferecimento da Gondra Productions, né? Pois é, né, cara? A ilustração ficou foda, cara. E os designers, né, cara? Continuem mandando suas ilustrações e enviem mais pra gente, né, cara? Que... E se algum publicitário viu a imagem do Voltor e Volta, né? Gostou, porque o cara é um ilustradorzão foda e quiser contratar o cara, a gente repassa o contato dele, né? Pois é, cara. E é isso aí, prestigiem esses grandes profissionais que você só tem a ganhar. Primeiro e-mail, Diego Aka... Diego A. Cavalcante, Campina Grande, Paraíba. E aí, Azilados, quando o cara que mandou um e-mail no cast passado disse que começou a usar o... Olha lá, comecei a prestar atenção e também tô falando o Mopaia. O Mopaia é massa, mano. Pois é, né, cara? O Mopaia ali é... A história de cagada me lembrou de uma... aquela história lá do trabalho, né, cara? História de trabalho e piada. A história de cagada me lembrou de uma que aconteceu comigo, mas foi no colégio. Tu sabe que histórias de cagada também dava um cash muito louco, né? Fomos eu e um amigo meu falar com o coordenador da escola, ele não tava na sala dele, mas na dos professores, sala vizinha. No meio da conversa eu sinto aquele... odor de fezes e comento com a voz consideravelmente alta. Cartinga de bosta da miséria, velho. Passaram-se uns minutos dessa conversa e a professora mais gostosa da sala sai do banheiro da sala com o maior sorriso amarelo. Puta que pariu. Aí isso aí é de acabar com a infância de qualquer cara, viu? É, sei que cagar é normal, cagar fedorento é mais normal ainda. Mas não colhei essa professora da mesma forma. Não, é, tu sabe que tem um sociólogo aí, cearense, que ele dá essa receita, mas se você quiser perder o interesse em qualquer mulher, é só imaginar ela cagando, mano. Caraca. É? E quando eu tava fazendo terceiro do ensino médio, peguei uma piaba na sala de aula. Na aula de matemática, eu durmo tarde pra caralho, acordo cedo pra ir pra aula. Só sei que bateu uma mazela, juntei duas cadeiras pra descansar a cabeça. Foi a maior da minha vida. É, piaba zona do mal, né, cara? Na aula de matemática, o professor começou escrevendo no quadro. Quando ele acordou, o cara já tinha passado pro outro quadro já. Porque aula de matemática, mas sempre é complicado, mano. Pois é, né? Até um amigo meu que viu a professora saindo da sala falou comigo e eu nem acordei. Talvez não se encaixe numa piaba, mas tá aí. Não, cara, se enquadra. A piaba é aquele momento que você não está dormindo, né? Você está acordado, seu corpo está tentando dormir. É uma luta da sua mente contra o seu corpo, né? A mente fica dizendo, baitola, fica acordado e tal. O corpo do cara... O próximo meio aqui é de uma celebridade, né, cara? Que andava meio sumida aí. Pois é. O Rodrigo Iron Man, de 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Fala, galera do Asilo. Inclusive, tá vindo aí o filme dele, né? É, Os Vingadores. Deve ser por isso que ele tá fora, né, velho? Pois é, mas deve ser por isso. E de longe eu digo que desse filme ele vai ser o mais massa. É, pois é. Fala, galera do Asilo Cash. Muito massa o último cash. Mas, bem, vocês comentaram sobre os amigos secretos de fim de ano e eu tenho um trauma de infância sobre isso. Quando eu era criança, participei de um e falei que queria ganhar um robô. Aí. É porque o cara é o Iron Man, né? Nada mais óbvio, né? Aí no dia de trocar os presentes, então eu liguei uma caixa grande, bicho. Olha aí, cara, o robô. Tu sabe que o olho do cara já fica alto, né? Brilhando e tal, beleza. Ainda parece quando a caixa é quadrada, mano, que o cara sabe que é brinquedo. É, mas agora tu falou, eu fiquei curioso, mano. Fora caixas quadradas e retangulares, quais seriam os outros formatos? É, porque tem quando o cara pega aquela, o saco do presente, né? Que o cara sente o saco meio mole, o cara... O cara sabe que é uma camisa, velho. Aquela... É, tem razão, aí é foda, velho. Tal, ele naquela ânsia de ganhar o robôzão das trevas e tal. Aí ele tirou do embrulho, né? É. Rasgou o embrulho com os dentes e tudo mais. Aí, puta merda, era a caixa do robô que ele queria. Ixi. Aí o cara endoidou, né? E tal, começou a pular, fez uma dança. Aí ele começou a rasgar a caixa do robô e tal, não vendo a hora de brincar com o robô. Aí, mano, dizer que fizeram a sacanagem de botar o filho da puta num carrinho. Puta merda, cara, isso aí é escroto demais, cara. Eu imagino o tio desse bicho, né, meu, que deu o presente. Não, mas essa pegadinha do carrinho foi filha da putérrima, mano. Isso aí é foda, cara. Gostaria de pedir um favor a vocês, se puderem, divulguem o meu blog. Olha aí. Muito bem, é o sei lá, como é, o WYW Mania. E olha aí, que tem um podcast, olha Mania aí. Cash. Olha aí, cara, o Iron Man aí com podcast, né? Inclusive, se os ouvintes quiserem fazer os podcasts dele, né? Só deem os créditos a gente, né? De ter dado apoio aí ao pessoal. Olha aí, a gente vai botar o link aí embaixo pro Iron Man Cash, né? E parabéns aí pro Iron Man, que agora é um colega de profissão, né? Pois é. E o próximo e-mail é do Victor do Vale Moreira, estudante de técnico em mecânica. Falando do último cast sobre fim de ano, achei muito bom. E queria dizer que a Copiara é uma cidade legal, sim. E vim aqui para contar uma história de fim de ano. Estava eu e minha família em uma casa de praia no Icaraí no ano passado. Eita, pô. A virada do ano seria um show do Caetano Veloso e Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão é massa. O que tem a ver Caetano Veloso? famoso biquíni cavadão, mano. O biquíni cavadão é massa, que esses bichos rebolam sofás pra plateia. É mesmo. Eu e meus amigos loucos pra ver esse show, caralho, cara. Louco pra ver o show do Caetano Veloso. Mas o Caetano também devia estar doidão, mano, esse dia aí. O balaca do meu pai passou o dia 31 todinho bebo, sol na cana. Isso é tradicional, pô. Pois é, cara. Daí à noite o cara tava morto já. Aí ele, como grande malaca que é, mandou todos nós nos arrumarmos pra ver a queima de fogos. A nossa cabeça no aterro, é claro. Depois de todo mundo arrumado pra sair, ele desce pro Icaraí, onde tava tendo uns reggae. Caralho. O pai dele também é massa. Eu estaria. Os malacas muito loucos lá, eu e os amigos meus morrendo de raiva. E no final meu pai ainda teve a cara de pau de dizer: esse reggae dá de 10 a 0 em qualquer show, mano. Que louco, meu, pai do cara. Ei, vamos jantar o cachorro quente? É isso. Próximo e-mail de Gabriel Henrique, 18 anos, estudante e estagiário de Goiânia, Goiás. Olha aí, cara, Goiânia. Pois é, né? Tu sabe que ultimamente o pessoal que mora em Goiânia já tá mega famoso, né? Ninguém precisa dizer os motivos. Todo mundo quer ir pra Goiânia. Vocês esqueceram de falar das ceias de Natal e Ano Novo, onde todo mundo come rabanada. Mas ele ainda diz lentilha, nozes. Aí o cara, nozes. Olha aí. O mais perto que a gente aqui chegou de nozes foi do sonho de valsa, né? Eu, aquelas castanhazinhas de amendoim, né? Também. E o do velho consagrado pernil e peru. Ei. Que ainda assim, como o pavê, que tem também um trocadilho cretino, né? Pois é. Sempre são cheios de piadinhas e coisas e tal. Mas o que eu queria contar mesmo é como eu passo o meu Natal, o meu Réveillon, quando eu vou para Macapá. Olha aí, cara. Todo garotão, né, cara? Onde minha mãe e meu irmão moram. No Natal a gente come primeiro com mainha. E aí, logo em seguida, depois de ele ter aquela ceia tradicional familiar, ele parte para o tour da gula. Nesse momento, tu imagina o peso do Gabriel. Pois é. Beleza, vamos parando de casa em casa, de amigos dele, de amigos dos irmãos, e sempre comendo um prato, uma sobremesa, um tira-gosto, tomando umas, e assim vai. O nosso máximo recordezão dele foi invadir 6 ceias de amigos, cara, com direito até a churrasco no meio da jogada. Ele só parou na última aí, porque era um churrasco, né? Começamos no dia 30 e já compramos as bebidas e tal, compramos a, não vou dizer, e a também, que eu também não vou dizer, porque eles não pagam a gente. E aqui ele dá uma técnica ninja de bebum. Primeiro você bebe a cerveja mais elaborada, aquela cerveja zona boa e tal. E essa daí, bicho, não é nem uma estratégia ninja, que todo cara que bebe sabe dessa porra, mano. Que o cara tem que começar tomando a melhor cerveja, porque depois, se o cara tá louco, mano, cara, até álcool destilado o cara tá bebendo e tá rindo, mano. Beleza, ele diz aqui que o ritual dele é esse: ele começa a beber no dia 30, pra quando no dia 31 ele continuar bebendo, e assim sucessivamente até encontrarem ele. Ele finaliza com uma gargalhada do dono sinistra aqui, e a mãe desse rapaz deve sofrer muito. E o próximo veio do Dino Man, milhares de anos. Paleontólogo Fortaleza, Ceará. Olha aí, de nome aí, de novo. E aí, azelados, muito massa, cast natalino. Mas andei fazendo as pesquisas e achei uma coisa intrigante. Vixe, lá vem coisa, né, cara? É, lá vem. O Natal que a gente comemora não é o aniversário de Jesus. Vixe Maria. Como não, mano? Andei dando uma olhada, vi algumas teorias dizendo que na Bíblia não tinha o dia, o mês, ou nenhuma referência ao dia que Jesus nasceu. Claro que tem, pô. Se o pessoal disse que Jesus tem 33 anos, como é que ninguém... Alguns alegam que Jesus teria nascido 6 dias antes da Páscoa. Outros também dizem que o Papai Noel, na verdade, é um ser criado para tirar o sentido real da existência de Jesus Cristo. O que mais reforça essa teoria de poucos é porque todo Natal, você pode perceber que toda televisão, em todo canal, fala-se mais em Papai Noel Mas Natal não é aniversário de Jesus. Já pensou se os caras fossem analisar o carnaval? Esse cara tinha se fudido todinho, né, cara? Carnaval sim é foda. Se for, o cara for levar nessa linha de raciocínio, meu chapa. Porque o carnaval tem uma história sinistrona aí, cara. Pois é, porque vamos dizer, por mais que seja comercial e o caralho, no Natal todo mundo fica com aquele espírito de fraternidade. Pois é. Agora no carnaval, você vai se assustar, cara, com esse negócio do carnaval aí. Eu não estou afirmando nada, só estou dizendo que vi e li. É, beleza. O Dinomé tirando o corpo fora, né? O Dinomé aí. Pois é, não, se tiver certo, beleza, fui eu. Agora, se não, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, queria pedir uma sugestão de cash. Relacionamentos que não deram certo. E o Dinomé já tá há um ano, né? Falando sobre esse tema aí. Sabe o que é? Porque eu acho que no fundo, mano, ele quer furar o olho de alguma pessoa aqui do cast, sabe? É, pois é. Eu tenho uma forte suspeita de uma pessoa, mas eu não vou dizer em consideração meu colega. Mas o próximo e-mail é do nosso amigo Walter Pando, 25 anos. Ele aí está fazendo... desaparecido, né? Pois é, mas sabe por que ele estava desaparecido? É. Porque ele voltou a ser um fazedor de porra nenhuma. Olha aí, meu cara. De novo, e tu sabe que o cara ser um fazedor de porra nenhuma em São Paulo é outra história, né? Pois é. Bem, salve, galera asilada. Demorei, mas ainda estou vivo. Há controvérsias. Né? É aí. Sobre o último AsilaCast de Natal, tenho algumas histórias bem peculiares a compartilhar com vocês. Acredite ou não, já trabalhei de Papai Noel. Isso eu acredito piamente, mano. Não tenho nem dúvidas, mano. É isso, cara. Ele era Papai Noel num certo shopping, perto de uma certa faculdade renomada aqui de Fortaleza. Ei, e quem mora aqui em Fortaleza já tem mais ou menos uma ideia de onde é, né? Que ele foi Papai Noel. Não, mas tu sabe qual é a sacanagem? Imagina qualquer shopping aqui de Fortaleza. Sim. Sempre tem uma universidade grande perto. Pois é. Mas imagina, ó, tu imagina qualquer shopping de Fortaleza e o raio de 1 quilômetro. Não tem universidade perto? Tenho, pelo menos, aliás, em todo canto tem universidade agora, né? Exatamente. Então o comentário do Walter não esclareceu em nada, mas o legal é que agora eu tô imaginando ele vestido de Papai Noel. Inclusive, eu fico o desafio do Walter gravar o próximo TJ Mix vestido de Papai Noel, né, cara? Olha aí, eu quero ver essa aí. Daria uma audiência do caralho. Essa aí eu quero ver. Foi uma das piores experiências da minha vida. Mentiroso. Por quê? Ficar sentado o dia todo com aquela roupa de veludo, ou sei lá o que, Barbie e peruca, que eram quentes, sem contar que cada pedido de Natal que tinha que escutar, quantas Lollipockets Max Steel escutei, cara. Porém, tem um caso que jamais me esquecerei na minha vida, de um garoto de 9 anos no máximo. Aí o Walter, com aquela voz de o bom velhinho, perguntou: meu garoto, o que é que você gostaria de Natal? Imagina o Walter falando assim. Aí o cara disse: não quero nada não, eu já tenho tudo que queria. É isso. Aí o Walter, tomado por ódio, né, com aquela cara de não saber o que fazer, aí o garoto pegou, deu um abraço nele, um beijo, saiu e fez aquela posição do like a boss, né? Pois é. Logo atrás dele, a mãe e a tia me falaram que ele estava com uma doença terminal. Ei, cara. Olha aí, cara. Tinha apenas 8 meses de vida. Nunca vi uma criança reagir daquela maneira. Pra falar de coisa alegre agora e tal, neste mesmo ano fui convidado para ser Papai Noel daqueles que descem de rapel de helicóptero. É isso. Ai, ai. Mas a administração do shopping pôs um bombeiro da equipe e juro que nunca vi Papai Noel mais magro, cara. Eu estaria o Papai Noel mega bombado, né? A volta descendo de rapaz sem irado. Esse mesmo ano, no famoso shopping, teve a famosa praça em frente a Riachuelo, onde tinham alguns atores fazendo bodega. É. Eu estava no meio deles. Aí tu vê que a carreira profissional dele é fantástica, né, cara? Pois é, cara. O cara foi fazer até greve ali de Papai Noel. Bicho, é o rei da profissão alternativa, mano. Num determinado dia, eu fui forçado a ficar nesse shopping até quase 5 da manhã para uma gravação, mano. Ixi, Maria, um VT aí, né, cara? Pois é, meu promocional do Natal e eu nunca apareci. Aí é foda, mano. O cara ser obrigado a ficar de 8 da manhã até 5 horas da madruga do outro dia e não aparecer na filmagem. E aí, cara, na hora que ele vai falar, ele é cortado, né, pro próximo Papai Noel, cara. Puta merda, ele estampa que a produtora. E a produtora ainda chegou pra namorada dele na época pedindo mil desculpas, mas que ele tinha que desmontar o equipamento, pois o voo dele saiu umas 7 da manhã. E aí, velho, putaria, véio. Literalmente fizeram o gato sapato com Walter Noel, né? Pois é, cara. E aí, só de putez, os caras queimaram a árvore de Natal, né, cara? Será que é por isso que o Walter tá foragido, hein, de Fortaleza? Deve ser, né? Pode ser. TCG, eu tô contando com a ajuda de vocês, porque na verdade eu não costumava jogar muito. Mano. Jogava porra nenhuma, né? Nem jogo. Começa aí, mano. O primeiro trade card game que eu conheci foi justamente o primeiro que eu acho que chegou no Brasil, né? Que foi o Magic The Gathering. Pois é, mas eu me lembro, acho que eu fazia, sei lá, primeira série, foi a segunda série do ensino fundamental, eu vi no colégio, dois caras jogando, né? Jogozinho de carta e tal. Aí o que me impressionou do jogo, cara, na primeira vista, foi porque naquele tempo eu já tinha jogado Dungeons & Dragons, né? É, verdade. Aí o cara viu os cards com aquelas imagens de artefato e tal, de personagens do jogo, e me deixou curioso a querer começar a jogar. Mas geralmente é isso aí mesmo, o cara começa a jogar o Magic por influência do RPG, né? Vale ressaltar, mas que o Magic é um jogo complicado, né? No caso ali, para uma criança se interessar, mas é muito difícil, ela procura mais jogos simples, né, de card game. Não, e é isso aí que eu vou te dizer, eu no começo... O Magic em si, ele é uma estrutura bem complexa, né? É. Porque, vamos dizer, ele tem os blocos, as expansões, as regras não são tão fáceis. Eu, por exemplo, quando eu vi o Magic e quis começar a jogar, eu pedi para meus pais comprarem um deck para mim. Na época eu ganhei dois decks. Na época era deck de torneio. Em Magic hoje em dia nem existe mais isso, eu acho. E para ter uma ideia da complexibilidade, eu acho que eu comprei as cartas, fiquei só olhando as figuras que eu achava massa e só vim usar as cartas mesmo uns 3 anos depois, de tão difícil que eu achava as regras naquele tempo. É, agora o primeiro que eu vi, assim, não foi o Magic. O que eu me lembro, assim, mesmo dos primeiros card game foi o Pokémon. Pokémon justamente por causa do meu primo. E tinha aquela parada do cara ir pra casa do outro pra jogar o joguinho de carta, né? E essas porra aí sempre acontecia na casa do Manel, né, velho? É, lá pra casa do Manel. Pois é. Era a música. A gente gritava isso, mano, no meio da rua, né? A gente passava levando a galera, passando a casa um do outro e gritando essa música, só pra ir correndo. Não era não naquela época ali. É, mano, cada um era um Pokémon. Eu era o Charmander, o Manel era o Bulbasauro. Eu era o Bulbasauro? Mano, eu era aquele mais gordão, o Snorlax. Tu é o Bulbasauro que tá levando o saquinho nas costas, mano. Agora Bulbasauro, mano. Tá, tu bom, era o Bulbasauro, mano. Que tu tem um olho meio baixo. Porra, assim. De Bulbasauro, mano. Tu era o Ei, mano, tu era o Charmander, tu tem fogo no rabo, mano. Eu sou o doidão, mano. Deixa eu arregar todo mundo. Pois é, aí depois que eu comprei as cards de Magic, eu deixei parado um tempo, nem mexia mais, porque o pessoal deu uma parada no RPG. Aí justamente o Isaías, no auge da febre Pokémon, né, todo mundo jogando e tal, Pois é. Jogando tudo de Pokémon, Game Boy e tal, o Zez apareceu com as cartinhas lá e tal. Aí, vixe, uma massa. Aí ele me explicando, aí como eu já conheci, entre aspas, o Magic, e o Pokémon tava no auge, eu, vixe, mano, começar a jogar e tal. Aí, o primeiro baralho que eu comprei foi um que o Zez vendeu. Um de 5 contas ali, baralho de Alakazam. Caralho, sim. Mas tu é corajoso, hein, mano? Comprar do Isaías. Ora, mano. Isso não sei a procedência, mas... Mas isso aí é porque o cara tava vendo na hora, né, as cartas. É, mano. Macho, essas cartas aí bem caíram na privada, ele secou, mano. Botou pra vender, mano, pra ti, mano. Cara, não, contas. Vendo hoje, alguém perdeu esse baralho, com certeza. O cara deu uma checada pra ver se não era xerocada, né, as cartas. Entendi. Agora, um lance legal, cara, do Pokémon pra gente... É que diferente do Magic, que já tava há alguns anos aí no mercado, o Pokémon a gente pegou bem no começo, né, da... Porque assim, TCG de Pokémon chegou numa época que o anime tava no auge no Brasil, né? Aham. Uhum. Eu me lembro que tava a moda... Eu também me lembro. De lançar vários produtos, né, da linha de Pokémon. É, sim. E eu acho que a linha de produtos que mais fez sucesso foi justamente o TCG. Não, Pokémon, uma das, né? É, pois é, uma das inúmeras linhas, né, que fizeram sucesso foi o TCG. Eu, na minha opinião, acho que o lado mais lucrativo foi essa área aí. Não, é de lucratividade, muito provavelmente. Agora eu só acho, mano, que o Magic, ele é uma, diferente do Pokémon, que todo mundo conhece, né, o que é Pokémon. Até as mães, né, sabiam quem era o Pikachu, não sei o quê. Sabia que era Pokémon e tal. O Magic era aquela coisa mais tipo, vamos dizer, underground, né? Só quem conhecia era quem já sabia esse negócio de TCG, né? Eu acho, mano. Eu tenho uma teoria. Eu acho que quem passa a jogar Magic já passou a jogar Pokémon. Porque Pokémon é um jogo bem simples, né? Você baixa as cartas... Essa teoria tá totalmente errada. Pera aí, mano. Não, não, eu concordo com o Gondra, porque como eu disse, eu comprei o Magic e nunca consegui jogar. E quando eu peguei o Pokémon, cara, ele é altamente intuitivo, mano. Explica um pouco das regras, Gondra. Tá totalmente errado isso aí, tá errado, porque o bicho é antigão, mano. Como é que o cara vai... Deixa eu lhe explicar, primeiro o Pokémon pra depois Magic, mano. Acho. Deixa eu lhe explicar. Só explicar a definição do Gondra aí. Só explicar. Pra porra. Daí, mano. O cara pega o Pokémon, mano, que é um jogo... Pokémon e Yu-Gi-Oh! Que são jogos extremamente simples do cara jogar. Yu-Gi-Oh! É mais complexo, viu? Não é simples. Yu-Gi-Oh! É mais simples que Magic, né? Simples pelo desenho, mano. Mas se tu for jogar, vai ver que ele não é tão simples, não. Yu-Gi-Oh! É uma complexibilidade absurda, mano. O cara comparar o Pokémon com as regras do Magic é meio complicado mesmo. O Magic é mais... Eu digo assim, porque o Pokémon, pra você fazer jogadas, né? Você apenas precisa baixar uma carta e fazer o que ela tá mandando. Já no Magic, não. Existem limitantes, né, pra você fazer certas jogadas. E o Pokémon, cara, ele é altamente intuitivo, vamos dizer. Como você tem um Pokémon e ele evolui, é uma coisa meio óbvia. Você tem na carta do Squirtle, aí você coloca o Squirtle no campo, aí tem lá, ele precisa de 3 energiazinhas azuis pra fazer tal ataque. E é totalmente as cartas de acessório. Joga essa carta no Pokémon e recupere 20 de HP, sei lá, de vida. Então é totalmente intuitivo, cara. É verdade. Em Magic existem inúmeras cartas, né, de Magic. E a complexidade de jogadas é muito enorme. Tanto que quando a gente passou a jogar, a gente migrou do Pokémon pro Magic, existia muita briga entre a gente, porque a gente queria fazer um jogado, o outro discordava, e a gente ia tentar se entender ali, porque até aquele momento a gente não tinha entendido o sentido da regra, entendeu? A regra mais comédia foi a do Epic. Aí os meus dois baralhos que eu tinha ganhado anteriormente, eram da saga de Usa, que a habilidade da expansão era um tal de Echo. E a habilidade, na carta ela vinha descrevendo o que é que ela fazia. Que era mais ou menos assim, no Magic, pra você jogar suas mágicas, tem um custo que você paga. Vamos dizer, você paga 4 terrenos e joga uma mágica, por exemplo. E a habilidade do Echo era assim, você pagava 4 terrenos pra jogar sua mágica. 4 manas, cara. É, 4 manas, que a virada de terreno simboliza a geração de mana. E no turno seguinte, você deveria pagar mais 4 manas de novo, entendeu? Como se realmente fosse um eco, a magia ecoasse. E na interpretação do Theolus, você virava a quatro. Minha, olha a putaria. Virava quatro manas do adversário e deixava preso. As regras do Mandel, né? Começa pois por aí. Era uma loucura. Aí, não, peraí, mas usei o eco aqui dele. Aí do nada, né? Usa o eco, vira quatro terrenos teu aí. Isso daí é nova até pra mim, viu? Não sabia dessa história, não. Foi uma loucura. É porque foi assim, a gente começou a jogar lá no Theolus. Eu acho que uns dois dias depois a gente levou o sistema pro Gondra, já mais bem trabalhado e tal. É, né? Mas, tipo, a gente jogava na fanzine, né, que era um comic shop, e tinha esse lance, mas que o poder aquisitivo influenciava muito no deck que você tinha. Por exemplo, tinha um gordão lá, não sei se vocês vão lembrar, filha da puta. É o que Ash. Ele era filho de um deputado, mano. Um gordão, não me lembro como era o nome desse animal, mano. Que ele comprava, tipo, todo cara, final de semana, umas 15 caixas de Buster. Eu já ouvi falar desse malandro aí, viu? Eu não me lembro como era o nome desse cara, mas ele tinha quase todas as cartas da coleção. Mas era de Pokémon, mas? Pokémon, mano. Era o Ash, mano. Eu sei quem é, mano. Não era o Ash, não. O Ash eu sei quem era. Não era o Ash, não. O Ash, ele ainda era mais, entre aspas, gente boa. Apesar dele ser meio snob, ele era meio legalzinho. Esse cara que eu tô dizendo, mano, é um gordão meio egoísta, é porque eu não lembro o nome dele, mano. Gordo pau no cu, né, mano? É, mano, todo filho da putazão, tá, né, não sei o que e tal. Não dou nenhuma carta pra ninguém, né? Pois é. Aí o comércio rolava, porque assim, no universo dos card games, você tem duas opções pra começar a jogar. Você compra o seu deck básico, né, que vem com as cartas fundamentais pra você iniciar o jogo, não é isso? Uma rara, algumas incomuns e a maioria comum, né? Vocês estão falando de quê? De Pokémon ou Magic? Qualquer jogo. Qualquer jogo. É assim. Sei lá. O deck, a palavra deck, significa um baralho pré-construído. Você sabe todas as cartas que vão vir. E ele é básico pra você iniciar no card game que você vai jogar, certo? Sabe, assim, entre aspas, né? O cara sabe, não sabe qual é os monstros nem as criaturas sabe, que tem, né? Então. Sabe. É, o cara e... sabe qual os... Sabe, mano. Nenhum deck é sigiloso, não. Você compra um deck sabendo todas as cartas que vão vir nele. Aí, como o Adonis disse, o deck você tem como melhorar ele. E como é que é feita a melhoria? Exatamente com os busters. Explica aí, Theolus, o que é um buster. Não, agora não falo mais nada, não. Obrigado, então. Explica aí, Gondra, o que é um Buster? Buster é um pacote de cards, certo? Onde eles vêm aleatoriamente e numa quantidade fixa. Ou seja, nessa quantidade fixa ele é dividido em uma carta rara, algumas incomuns e, por sua maioria, comuns. E como é que funciona a raridade das cartas, Joel Suk? Isso aí eu não sei. É porque assim, mano, na época que vocês jogavam Magic e Pokémon, eu ia pra fanzine, mas eu tava mais interessado nos mangás do que nas cartas em si. Eu explico, mano. É. Em sua maioria, mano, as cartas têm a seguinte simbologia, né? As cartas comuns são representadas por um círculo. As cartas incomuns são representadas por um losango. E as cartas raras são representadas por uma estrela. Prática, na distribuição, o que é que significa cards comuns, incomuns e raros? Eu vou dar uma definição, vocês dizem se eu tô certo ou não. Eu vejo assim, carta comum, vamos dizer assim, Pokémon. Carta comum é o Bulbasauro, o Charmander, Pikachu, esses são... São as mais fáceis de achar, né? É, exatamente. É aqueles Pokémons que você tá andando na rua, na floresta, aí você, vixe, mano, lá está um Caterpie, ó. Vou pegar esse bicho. Fica massa. Aí, um incomum, achar um Metapod, que ele é um Caterpie mais evoluído. Você achar um Ivysaur. Aí, a rara é você achar de cara um Venossauro, um Charizard na rua. Um Dragonite, né? Eu vejo desse jeito, né? Assim, carta comum, incomum e rara, né? E é exatamente isso, essa diferença que tem nas cards é justamente isso. É a frequência que você vai encontrar essas cartas no mercado, na roda de amigos que você joga. Justamente porque, como o Gondra disse, o Buster vem cartas aleatórias para você fortalecer o seu deck e o seu baralho. Na proporção de uma rara, três incomuns e o restante de comuns, não é isso? Acho que é isso mesmo. Então, pela lógica, a cada booster que um cidadão compra, ele vai estar colocando no mercado uma rara, três incomuns e, sei lá, umas oito comuns. Então, a probabilidade de você achar um Venusauro é para oito Bulbasauros, por exemplo. E aí é que entra o comércio das cartas. Porque, vamos dizer, como o Bulbasauro é muito comum, um Bulbasauro vale 10 centavos, mas um Venusauro pode valer R$50, dado a raridade dele. Verdade. Mas existem algumas raras que, por serem tão ruins, não chegam a esse preço, né? Vale isso. Ressaltar isso, né? Exatamente. Vale ressaltar que, como Pokémon e todos os outros trade card games, Magic e outros, são competitivos, quanto mais eficaz é uma carta, maior o valor dela no mercado, né? Também. Eficaz, entenda-se, por apelona, né? É, também. O Venusauro do Tassiano, né? Que ele embaralhava lá todo no estilo David Copperfield, né? No caso dele, né? Quem era apelão não era o Venusauro, né? Era as mãos de David Copperfield, né? Você estava falando de deck, o Neto falou aí que a galera sabe o que é que vem no deck, né? Um deck já pronto, iniciante. Sim. Vamos dizer assim, 70 cartas em média, você começar o jogo. Você já sabe quais são todas as cartas que vem no deck, né? Só que no booster não é assim, né? É totalmente loteria, né? Exatamente. É isso que é o legal do booster, é isso que dá emoção. Porque, por exemplo, vamos dizer, o Telos tá precisando de um Blastoise pro deck dele. Aí ninguém na loja que ele frequenta tem. A solução que tem é ele sair comprando Busters desesperadamente na esperança de sair a card que ele quer. Inclusive, mano, eu me lembro uma época que esse bicho comprou um Buster, mano, e veio justamente o Blastoise, mano. Eu fiquei muito puta, uma porra, mano, o bicho pega na facilidade. Aí parecia aquele menino que tirou o Blastoise no boost, né? Aquele vídeo, não sei se você já viu. Blastoise! Blastoise! Gritou lá na fanzine feito doido, dando Shoryuken do Ryu lá. É o pior, mano. Sabe? É agora que eu me lembrei, ó. Isso aí não aconteceu comigo, não, mas aconteceu com o seu papel. Pegou um Charizard no bosta e saiu gritando dentro da fanzine, ó. Cara. Seu papel era doente, viu, mano? Aliás, eu perdi a conta de quantas brigas eu tive com seu papel, mano, por conta de Magic e Pokémon, mano. Mas quando a gente ia fazer o famoso mesão, né, lá na casa do Manel, sempre havia conflitos, mano, entre a gente. A gente só parava, mano. Aliás, só continuava a jogar, mano, quando a gente entrava num acordo, mano, porque... Mas sabe que era engraçado? É porque, vamos dizer, naquele tempo, hoje em dia eu acho que não era mais, não. O Adonis até que era um cara muito honesto, assim, né? A gente pode dizer que o Adonis era como se fosse um advogado de regras. E o senhor Papel, mano, esse bicho era altamente picareta, mano. Esse bicho criava umas regras da cabeça dele, uma absurda, mano. O cara pode puxar três cartas de uma vez, né? Não, e ele tinha o senhor papel, o tipo do cara. Não sei se vocês recordam isso, que tipo, quando ele começava a perder, ele começava a tipo, puxar carta do nada, tirar carta dos bolsos. Tirar carta da manga, né? Tá falando de quem? Ei, mano, quem fazia isso aí era o Isaías, mas ele deixava não sei quantas cartas no colo dele, mano. Aí quando ele tava vendo, mano, que tava ruim, não sei se vocês se lembram, quando tava a situação tava ruim, mano, ele começava a puxar da perna dele, porra, essa Isaías, tu tava com 5 cartas na mão, mas já tem 8 na mão, porra. Aí ele virava o jogo. Agora o senhor Papel tinha uma filha da putice foda na época do Pokémon, que esse bicho, ele teve uma época que ele montou um baralho de cada cor, né? Uma parada dessa. Aí vamos dizer, eu tava jogando com um baralho de água, aí esse bicho, não, peraí, pega aqui meu baralho de raio. Esse bicho só queria jogar na vantagem, mano. É mesmo, boy, puxava o de água, ele pegava o de raio, ele puxava o de pedra, ele puxava o de fogo, ou de planta, eu aí dentro, mano. É, bem isso, mas o de pedra era fraco contra planta, mano, não é água, não. Não, é contra fogo. Ou, contra fogo. Folha. Folha, mano? Tem certeza? Aí, mano. E o ouvinte deve estar se perguntando por que então que nós jogávamos com esses caras, né? Já que... Porque era massa, pra ganhar mesmo, o cara na vantagem, o cara ainda ganhava. O cara sabia, mas era tipo um desafio, né, meu? Aí agora que o ouvinte já tá mais ou menos embasado de como é que funcionava os card games e tal, tinha também o perigo das trocas, né? Porque eu me lembro que vocês eram os reis de dar cano em pivete, né? Não, mano. Aí dentro, vocês mesmo. O Theo era o senhor de fazer isso, porque a fanzine era um ambiente bem familiar, né? Só ia pessoal, gente fina, a galera entre 10 e 12 anos. É, a galera pré-adolescente, né? Ia pra lá. E de vez em quando aparecia um cara de 7 anos de idade, que nunca tinha jogado com Blastoise. Aí chegava um cara tipo o Theo e dizia: ei, cara, eu tenho aqui 3. Wartortle, né? Wartortle, ó. Tu não quer nesse teu Blastoise aí, não? Criança, a criança toda iludida, né? Criança é foda que criança vai pela quantidade, né? 3 pra 1, né? Pois é. Aí nisso aí o cara fazia essa filha da putagem foda, né? Tá quengado em pivete, mas isso aí aconteceu mas demais. É, agora é eu sou tu. Ei, mas eu tenho uma história que eu me arrependo até hoje, ó, mano. Fica até triste em dizer. Olha, eu não tô dizendo, ó. Não, deixa eu contar a minha história, mano. Eu vou ser sincero com vocês. Eu já roubei. As pilantragens aparecendo aí, ó. Eu já roubei, mano. Roubei. Junto com a ajuda do cabeça de nós todos. É, tu eu sabe só... que se eu fosse enumerado, o pessoal que jogava, o lado negro era Isaías e o papel. Porque Pokébola, meu nome, e o Jack Chan Jr., eu não pensei que tu pertencesse a essa quadrilha. Não, não, mano. Mas até hoje, mano, eu me arrependo disso que eu fiz. Foi assim, mano. Um colega nosso, né, que eu não vou citar o nome, né, vai que ele tava escutando, né. Shimu? Mas bem que eu quero... Eu vou dizer, mano, eu vou dizer quem foi. Foi o Leonardo. Eu queria até pedir desculpas a ele por isso, né. A gente é pivete, a gente não sabe bem o que tá fazendo. Ele comprou um booster, mano, e tirou um Aerodactyl Foil, né. Vale mais, né. Na época ele tinha um foil e não foil. Ele todo feliz lá e tudo. Aí ele tinha um colecionador, né? Aí ele tinha guardado no colecionador. Aí o Franco chegou pra ver o colecionador, né? Teu cúmplice, aí, né? É, meu cúmplice. É. Aí ele pegou, tirou sorrateiramente, mano. E me deu pra eu pegar por trás, né? Das costas dele. Ixi! Aí depois disso, mano, o Leonardo se tocou que a gente tinha feito isso, mano. E a gente dizendo que não, não. Eu sei que no final das contas, mano... Chamou a polícia. O Pokébola ficou com o Aerodactyl dele, mano. E ele ficou caro de choro lá na fanzine, mano. Deu uma pena, mano, que até hoje eu me arrependo disso que eu fiz, ó, mano. Não fez chamar a polícia, não. Eu não entendi onde é que tu entra na história, não, mano. Porque pelo disso... Ele ajudou a esconder a carta, animal. Ele foi um não, cúmplice. Porque o que ele disse é o seguinte. Tinha um fichário do Leonardo, Pokébola chegou, tirou a carta sorrateiramente, colocou... E passou por trás pra mim. Mas quem... então tu foi o receptador da carta, né? Isso, foi. Mas foi o cúmplice, isso é um, né? Crime, isso é um crime sério. Poxa, eu tinha ido preso. Ei, véio, agora a putaria desse negócio que vocês falaram agora, véio, era putaria esses caras que vinham com os fichariozão, loucura, né? O cara com os fichariozão, aqueles negócios de botar cartão. Eu tinha um. O cara botava uma porrada de carta e ia mostrando a todo mundo. Tu sabe que da nossa turma todo mundo tinha um número razoável de cartas, mas só o Gondra, né? Eu acho que tinha fichário. É, porque eu era mais tu organizado. Tu comprava o lanche da Lili. É isso. Agora eu sei que também uma história legal que teve nessa dança da gente de Pokémon pra Magic foi essa transição da gente, porque isso aí ficou bem emparelhado com uma mudança na nossa própria época de vida, porque tipo, o Pokémon marca ainda um pouco da infância, né, do pessoal, o cara meio inocente tirando o Gondra, né, que naquela época já roubava. Que é mas... isso. Mas o cara inocente e tal, com as criancinhas. Agora, quando chegou o Magic, mano, na vida do cara, aí foi um caos, mano. Aí é foda. Porque o cara tinha que começar a se relacionar só com os pais de família, porque quem jogava Magic já era uma galera mais velha, né? Só a galera hard, né, aí. Os roqueiros muito louca, a negada mais estressada, as regras de Magic eram mais complexas, né, o cara tinha que evoluir a mentalidade dele de jogador. É tão complexo, mano, que na época que a gente jogava Pokémon, a gente era top, entendeu? Aqui, quando a gente passou a jogar Magic, mano, a gente caiu em muito o nosso nível de jogo. Agora... Tão complexo que é a jogabilidade. Mas assim, cara, o Pokémon, ele é fácil porque é aquela parada, né? O Pokémon é como se você fosse um treinador de Pokémons e você tá jogando ali, né? Com seus Pokémons e tal. Já o Magic, você é como se fosse um mago, né? É a parada do mago, que você é como se você tivesse... você fosse um mago de verdade, né? Invocasse monstros. Né? Magia, invocasse monstros, magias num terreno X, né? Que você tá lá, num terreno, no planeta Terra, como se fosse de verdade, né? É, como se você fosse uma entidade, né? Um deus. Uma entidade, ó. No qual, no Magic, o objetivo é justamente matar o mago, entendeu? É. Então por isso que o objetivo do Pokémon seria matar os monstros, ganhar os prêmios lá e pronto. É, ganhar de todos os Pokémon. E no Magic não, porque... o seu objetivo é matar o mago que tá conjurando aquelas magias, né? Qual é a explicação que a Wizard dá disso aí? É. Mas isso já é bem mais recente, no tempo que a gente jogava não era esse conceito não, que cada jogador, ele é um planeswalker, ele é um andador de planos, e na verdade tem uma parada lá de uma centelha, que cada jogador ele tem uma centelha, que é o que permite ele alterar a realidade, mas o Magic acontece esses duelos, como o Theo disse, de terrenos, de coisa, porque é, por exemplo, o Theo tá lá na realidade dele, né, e tal, numa boa, é. Aí sem querer o Gondra vem andando, dá uma topada e pá, cai na realidade do Theo. Vocês imaginam como é a dimensão, mané, velho? Homer Simpson, né? Aí você imagina a dimensão Telos Homer Simpson e a dimensão Gondra como se fosse a dimensão Schwarzenegger. Não, pronto, é a dimensão... A dimensão Pump Iron. Aí o Gondra tá lá e dá uma topada e cai na dimensão Manelma. É, bicho. Aí ele vê aquela loucura, mano. Comida no chão, um cara gordão lá deitado, arrotando. Esse bicho fica puto e quer mudar a realidade do cara, mano. É aí que entra o duelo. O Gondra chega, ei, meu irmão, esse negócio aqui tá uma bodega, mano. Vamos ajeitar isso aí, é o Manel. Não, mas deixa isso aí. Não, mas se prepare. É só o Manel. E é isso puxando. Que é o legal. Que aí, tipo, o Gondra invoca halteres, marombeiros, e o Manel invoca X-Burger, essas paradas. X-Burger. E outra coisa interessante na criação das cartas do Magic é que, se você for perceber, nenhuma carta ela é criada do nada. Há sempre um contexto histórico é por trás delas. Se você perceber, nas cartas de Magic sempre há uma passagem de uma citação, né? De uma parte da história, porque todos os grupos de cartas, eles são interligados, entendeu? Uma história liga a outra. Exatamente. É como se fosse um RPG, só que jogado com cartas. Não, depende, é tudo baseado por expansão, né? Cada expansão tem sua história. Agora, realmente, o que eu acho muito interessante do Magic é isso aí, viu, doido? As cartas principais, existem uma história, existe todo um contexto e tal. As cartazinhas tem aqueles provérbiozinhos lá embaixo da carta. Depois da habilidade, abaixo da habilidade que ela tem, dizendo um provérbio, alguma coisa que algum personagem da mesma expansão falou e tal. É como se eles criassem, não apenas cria os monstros, as habilidades e rebola na carta. Não, eles criam todo um contexto, uma história. Aquele bárbaro, o Kamal. Existe o Gerhard Capacheno, que é um pirata, se eu não me engano. Acho que ele é pirata. E tem porque ele usa um tapa-olho, né, Baito? Aí todo mundo que usa tapa-olho por causa que é pirata. Então o Sagat. Ele é em cima de um barco, assim, mano. Então, tu cara... chama o Sagat de pirata? Então o cara é o Sagat. Eu acabei de falar que ele tá em cima do barco, Baito. Então ele pode ser um marinheiro, né? Pronto. É, e já aconteceu essa parada no Magic de ter na primeira expansão, vamos dizer assim, uma criatura X. Aí na expansão lá na frente tem a mesma criatura X, sendo que com a história alterada, a habilidade alterada. Rola isso aí também no Magic? Rola porque assim, o Magic, como existem inúmeras expansões dele, acontece de, tipo, o cara tem dois tipos de situação que acontece. Tem, por exemplo, a carta que é publicada numa edição de 3 anos atrás é republicada a mesma carta agora, que é uma carta idêntica, só que só muda a ilustração. Mas também pode acontecer da mesma carta ser republicada numa expansão nova, só que com outras habilidades, entendeu? Já que a gente tá falando dos blocos de carta, que eu acho muito chata desses card games, é justamente a questão da sustentabilidade do jogo de edição para edição. Porque, tipo, para você tá jogando Magic, por exemplo, oficialmente, você tem que estar com as cartas da expansão daquele ano, né? Basicamente. É. Vamos dizer, se eu monto um baralho hoje, esse meu baralho vai ter uma validade de no máximo 1 ano e meio. Depois disso, ele já tá ultrapassado, já não serve mais para campeonatos oficiais. O que torna o jogo bem capitalista, né? Porque se você quer se tornar competitivo em nível de torneios oficiais, você tem que gastar e muito para fazer um deck bacana, né? Competitivo, né? É, isso é sempre assim. Quando o cara vê, ah, mas esses malandros estão gastando dinheiro demais com carta, aí vamos ver aqui um esquema aqui para pegar eles. E Magic, cara, eu acho que isso aí acontece com todo jogador de Magic, a gente pelo menos. O cara vai empolgado na onda de Magic, o cara gasta um absurdo de dinheiro para jogar e tal, ter as cartas. Aí tipo, o cara para, não, eu vou parar um ano aqui, não dá pra jogar, sei lá, vou estudar pro vestibular. Quando o cara vai querer voltar a jogar, as cartas dele já estão ultrapassadas, não vale quase nada, o cara tem que comprar tudo do zero pra poder ter um baralho legal, voltar a competir. Ah, peraí, mas esse conceito aí que tu tá falando, ele tira essa parada das cartas raras, né, não? Não, mas tem cartas raras que são eternas, são eternamente boas, né? Não deixa de ser, não fica ruim. Mas elas reduzem o preço. Não, Marroneto tá falando de você poder jogar de um nível bom, do mesmo nível do que quem tá com o deck atual. Não, é porque assim, mano, tu compra um deck, o primeiro deck da primeira expansão. Aí vem aquela carta mega rara e tal, um guerreirozão muito louco. Aí tu, 5 anos depois, tu vai comprar outro deck. Aí aquele guerreirozão muito louco não é mais raro. Não é mais tão raro quanto ele era antigamente. É por isso, porque vamos dizer, a carta ela pode ser muito boa, mas hoje em dia ela não pode ser usada. É qual é a graça de você ter uma carta muito foda, só que você não pode ser usada? É legal pra você jogar tipo em partida entre amigos e tal, pro cara brincar, mas pro cara competir em competições oficiais, esse preço aí desbanca. Não se torna atrativo o cara ter. E isso, vamos dizer, tirando o Telos, que o sobrinho dele comeu todas as cartas. O Gondra, pode dizer, eu acho que o Gondra deve ter umas, sei lá, 1000 cartas empancadas. Caraca! Não, mas por exemplo, um deck bom do Gondra aí, ele tem um deckzinho que tem usar um descarte rápido pra recapitular os Worms que forem pro cemitério, ou usar uma habilidade de esquilo, empestar o diabo do jogo de esquilo na mesa e atacar. Tu vê que o Gondra é um cara bem meigo, né? O baralho dele, ele bate com um vormizão gigante ou com um esquilo, mano. Aí, pra tu ver, um deck desse, ele é altamente antigo, essa porcaria. E duvidoso, né, também. Duvidoso. É, deve ser putaria, o cara é lá com um vormizão gigante, aí. O cara assim... Aí o Gondra lá, ataque de esquilo, porrada de esquilo, correndo. Se você for pensar naquela de ser um mágico na vida real, é comédia mesmo, viu? Aí veio porrada de esquilo correndo, fazer aquele barulhinzinho. Mas tu sabe uma história legal que aconteceu recentemente? O Dino Man foi jogar contra o baralho de esquilos, né, do Gondra. Aí, obviamente, o baralho do Dino Man é de dinossauros, né? O famoso baralho de dinossauros, né? Pois é. Aí esse bicho levou uma surra violenta, mano. dos esquilos, né? Aí se tu for imaginar por essa lógica é foda, né? O Dinoman com um baralhozão de tiranossauros e tal, velho. Bicho morrendo pra dentada de esquilo. Tu imagina, mano, o Dinoman chegando assim, ele com a batazinha de feiticeiro, né? Aí ele se deparando com o Gondra, né? O Gondra lá do canto dele, aí. Não, mano, não quero briga contigo, não. Aí o Dinoman insistindo, né? Ah, mas vamos brigar. Dinoman puxa um T-Rex, né? Muito louco lá. Só o bicho bem grandão. Eu puxo o Tic-Teco, né? Aí o Gondra com uma porrada de esquilo. Só matando o T-Rex do Dinoman. Tá. Só o fóssil, né? Ficando, os caras comendo ele vivo. Não, agora o Theo entrou aí numa parada que é massa, mano, do Magic. É justamente essa parada das estratégias, né, mano? E o Gondra, ele tem a estratégia dele lá do esquilo. O PC tem a estratégia dele dos dinossauros, né, e tal. E aí cada feiticeiro, né, vai criando sua estratégia, né, dentro do Magic. Isso aí é que é massa. Isso é que torna massa, né, o Magic. Magic é muito massa, cara. O problema é que é muito caro, entendeu? Se você for jogar Magic só pra brincar e tal, como a gente tá fazendo atualmente, né, jogando só o brinco e tal, frescando, é legal, porque, tipo, pra quem gosta de RPG, coisa medieval, mundo fantasioso, é bacana, sei lá, você monta um baralho só de soldados, né, de exército e tal, e joga ali brincando e tal, com carta de qualquer expansão, tranquilo, dá pra você se divertir, é um jogo de mesa bacana, mano. Eu não sei onde foi que eu vi, mano, que os caras faziam justamente essa putaria. E aí, velho? Os caras estão jogando lá uma parte de RPG. Aí no meio da partida rola uma guerra, zona loucura. Os caras jogam Magic ali pra decidir a guerra. Olha, é isso. Magic, um dos sistemas que eu mais gostei, se duvidar até mais do que Magic, foi o Warlord. Eu nunca vi esse jogo aí, né? Sabe por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque a campanha de divulgação do Warlord, quando ele foi lançado aqui no Brasil, a negada dava decks grátis, né? Exato. É, tudo era melhor, né? Sabe que foi a melhor coisa também? Que no dia que os caras estavam dando os decks grátis, o Gondra não foi pra fanzine. Ei, mas eu recebi, mas deixa eu mentir. Recebeu não, mano. Tu quer que recebi, eu diga? Recebi, cara. Tu é tem amnésia, mano. O Gondra conseguiu o deck dele porque no dia foi eu, o Telos e o Léo, eu acho. Foi o Pokébola, foi algum cara coadjuvante. Caraca. Gondra, nessa época o pessoal já jogava... Magic. Magic. Eu me lembro que tu conseguiu um baralho porque tu trocou aquele Mox de Rubi, você paga dois, vira e gera uma vermelha. Foi por uma carta idiota. Tu deu algumas cartas idiota pro cara e o cara te deu um baralho de Or. Ai, foi, exatamente. Aí, por que é que o Warlord era legal? Porque no Magic, você é um mago, mas você não é representado no jogo, né? Era exatamente esse tipo de conceito que eu ia perguntar, mano. Que o pois Pokémon, é. Você é o treinador Pokémon. O Magic, você é um mago que conjura os monstros. Pois é. Warlord, o cara é o quê? Você não é nada. Warlord. Não, pô, você é o general. Não, você não é nada, não. É, eu sou o general. Sou o general. Warlord é como um jogo de xadrez, mano. O objetivo é que o, digamos assim, o general da sua tropa não seja morto. É que nem o rei no xadrez. Ele não pode ser morto, senão você perde o jogo. Mas essa do Warlord é porque você é o general e... Eu acho que essa de general... Mas qual é o outro ponto que eu achava legal do Warlord? O Magic, nesse sentido, ele é meio aleatório, porque você levanta criaturas, e as criaturas, elas são meio que descartáveis. Porque você levanta, ela pode morrer a qualquer momento, ela vai pro cemitério, volta. No Warlord, você tem o seu exército ali, o seu general, e os seus soldados, né, de apoio, as fileiras do seu exército, e ele é bem mais parecido com RPG. Então, o Warlord é aquele conceito do herói, né, daqueles jogos de estratégia. Exatamente. Do computador. Né? Exatamente. Você tem o seu herói, você tem equipamentos pro seu herói pra aumentar o ponto de vida. O Warlord, cara, ele é muito baseado no Advanced Dungeons Dragon. Então se o general morrer, fudeu. É, acabou o jogo. jogo. Só que, tipo, você tem os seus soldados dele, você pode equipar, tem habilidade. Tem um negócio que eu acho muito massa no Warlord, que é a questão das classes. No Magic, é meio misturado. Você até pode fazer um baralho de elfo, de clérigo, é. Só que é muito assim. De dinossauro, né? De dinossauros. No Warlord, esse negócio de classe é muito forte. Você, vamos dizer, tem a classe de clérigo, que tem todo o leque de equipamentos e habilidades que só os clérigos usam. Os rugs, os knights. Tem tudo isso que, pra mim, eu achei muito massa. Ah, então o Warlord, ele é mais parecido, puxado pro RPG, né? É. Isso. Na minha opinião, ele é muito mais parecido com um RPG tradicional de fantasia do que o próprio Magic. Falar nisso, o único que investiu no Warlord foi o Gondor aí, né? Foi. O cara ficava jogando 21, né, ali com as caras. Não tinha ninguém pra jogada. Eu e o Neto já compramos o... Compramos não, ganhamos o deck de graça, aí ficou por aquilo ali mesmo. Aí, aí quando chega o Adonis batendo no peito com dois decks, ó, ali. Fechei. Deckzão, ó. E vocês não jogaram, não, mano, só de aí, palma. Não, mas jogou ainda, sendo que o deck dele era mais preparado, né, porque é um deck completo mesmo. E o nosso era só 30 cartas, sei lá, um deckzinho básico. Ainda, como sempre, o Adonis perdeu umas, mas... É porque esse bicho comprou um baralho de golems, mano. Os golems é putaria. Mas tá aí, que eu nem lembro o teu deck, ó, Adonis, do Warlord. Nem eu lembro, mano. Eu não lembro do herói que tem lá. Era dois, mas era um golem e o outro era um paladino, mano. Quando o cara começa o jogo no Warlord, o cara já começa descendo o herói, ele fica lá dele. O legal do Warlord é que você já começa com o seu campo de batalha montado, né? Uma formação inicial, né? 3, 2, 1. Exatamente. Antes de você comprar as cartas... 3, 2, 1 começa, mas pode ficar 5 lá na frente. Isso, pode. Você começa com 3 fileiras, como o Gondra disse. 3, 2 e 1 é o seu general. E esse 3, 2, 1, ele é dividido por raridade da carta. Olha bem, esse cara escolhe a carta, mano, na hora que vai começar. Mas é assim, como eu disse, ó, pela raridade da carta. Na primeira fileira ficam as cartas comuns, na fileira do meio ficam as incomuns, e a última fileira fica a rara, que é o general, né, da tropa. Essa regra aí que tu tá dizendo é totalmente arbitrária, viu? É não, macho. Ó, o legal é isso que eu tô dizendo. Como tem uma estratégia pré-montada, por exemplo, se eu gosto de orc, certo? É. O meu general é um orczão caceteiro, usa machado e o cacete. É. Aí vamos dizer, a minha linha de frente... E o cacete, ó. A minha linha de frente pode ser só aqueles orczão casca grossa. Ei, mas imagine o cacete do orc, hein, mano? Deus, imagina só aí, desgraçado. É foda, né, Théo? Degenerado, mano. Pô, tu pensando num orc nu, mano. Pois é, mano. A dor já é fuleirar demais, mano. Porque o cara manda o cara pensar, o cara não quer, mas o cara pensa, né? Aí, beleza. Aí, vamos dizer, tipo, eu posso na segunda fileira botar orcs arqueiros. Não, tá tudo errado aí, tá tudo errado. No começo da partida, você tá com o seu... Mancha, eu vou explicar. Seguinte é o negócio. Não, vou dizer de novo, frazinho do Isaías. Tu sabia, mano, que é por isso que o cara tem que chamar o Isaías pra gravar, mano? Porque ele é cheio dessas frases absurdas, mano. Nem me lembrava desse negócio da não sei o que comprovada pelo universo, mano. Frase zona máxima, da verdade absoluta aí. E o do Marquinhos é muito massa demais, né? Marquinhos é muito massa demais. Muito massa demais, ele chama, né? E tu sabe que o Marquinhos é tão bugado que se eu digo que se ele gravasse, o programa que ele gravasse dobrava o número de seguidores no Twitter, certeza, mano. No dia que ele participar do Cash, o Cash vai ser absurdo de downloads. No dia que ele participar do Cash, o grupo Pão de Açúcar vai querer patrocinar o site. Mano, do dia que ele participar, vai ser uma edição patrocinada, vai ser não sei o quê. Se eu não me engano. Com a formação do Warlord, que é 3, 2, 1, corresponde ao que o ao que cada personagem perspectiva fila consegue atacar o inimigo. Por exemplo, se na minha primeira fila eu tenho um personagem mais 2, ele consegue acertar a segunda fila do inimigo. Não. É sim. Totalmente errado. É sim, tenho certeza. Ele consegue não, acertar, mano, a primeira fila e a segunda. Quer que eu te explique, tu vai se lembrar, mas é assim. Vai. O combate do Warlord é totalmente igual ao Advanced Dungeon Dragon. Você tem um ataque, que você rola o D20, o número que você der somado ao ataque. Se ultrapassar a classe de armadura do cara que tá na fileira exatamente de frente ao seu card, você consegue causar o dano, certo? Pra você atacar alguém de uma fileira maior do que a que você tá, por exemplo, o meu card tá na primeira fileira, eu só consigo atacar os cards da primeira fileira do meu inimigo, certo? Pra mim poder pular uma fileira, a minha carta tem que ter a habilidade de ataque à distância. Você lembra? Range, ataque. Pronto, exatamente isso. É como se o meu personagem usasse um arco. Aí o que acontece? Por exemplo, se o meu personagem que tá na minha segunda fileira tiver ataque à distância, ele consegue acertar a primeira do meu inimigo. Ele pula uma fileira. Do mesmo modo que se na minha primeira fileira tiver um cara que tiver ataque à distância, ele consegue atacar um cara da segunda fileira do meu inimigo. E já no Pokémon é aquele sistema de life, né? O Pokémon tem um life, você vai batendo até acabar com ele, né? É, meia hora de chibata no Pokémon. No Magic é um pouco diferente. É o barra, barra, né? Que é o defesa e ataque, né? Se o seu ataque for maior do que o ataque do outro cara, você ganha, não é isso? Mas tem um anula, mano. Anula? É uma loucura grande, porque você não tem uma regra. A regra básica é isso. Só que no Magic você pode anular, tem o in resposta. Ah, porque o cara tá defendendo. É, porque, vamos dizer, diferente do Pokémon e do Warlord, que são divididos em turno, vamos dizer, no seu turno você faz tudo e o seu inimigo só pode defender, certo? É. No Magic, é uma interação simultânea. Por exemplo, tá no turno do Joel Suk, ele vai botar um monstro pra me atacar. Eu não só posso me defender, como eu posso desencadear alguma ação que vai atrapalhar o teu ataque. Um feiticeiro não vai ficar esperando um ataque de outro sem fazer nada, né? É. Não, a lógica é um bárbaro não esperar um ataque de outro, mano. Feiticeiro, bicho, é todo paradão, mano. É porque tem aquela parada, né? O cara faz o turno todinho, a estratégia toda. Não, eu vou te atacar. Ah, beleza. E aí, o que é que tu vai fazer? Aí é a vez do cara. O cara bota a mão na cabeça, né? Não sei o quê. É, peraí, não sei o quê. Não, eu vou defender. Ah, beleza. Inclusive, o Manel tinha muito disso, viu? Ele fazia um lance, queria desfazer porque via que não dava certo, né? Ele ia se lascar. Oh, o Manel era muito... o rei. Mas eu não tinha feito, Eu não tinha feito ainda. Tipo assim, a pessoa tá aqui, aí tem que pagar 3 manas pra botar a carta. Aí você virou ali, sendo que você somou a quantidade de mana e a sua jogada errada. Aqui, não, por exemplo, o life do monstro do Adonis tem 6, e eu ia causar 5 nele e não ia fazer nada e não sei o que. Aí você, por um rápido momento ali, você errou. Aí você virou. Aí eu, vixe, mas não deu certo, não, então não vou fazer não. Aí eu, aí eu voltava, mas eu não fiz a ação ainda. Nós não temos culpa se você não estudou, meu chapa. A regra é que se o cara virou. Porém, existe a galera que é de estilo Isaías. Isaías rebolava a carta, fazia o cara de asa, começava a gritar, começava a cantar vitória e não sei o que. Aí o cara, não, mas isso aqui não acontece não, porque isso. Ah, então eu não faço. Ele dizia assim, ó. Tu é doido, é isso, é o bom quebra-pau aqui por toda a vida por causa dessas putarias. Acho, o único cara que sai perdendo nisso aí, mas é a educação pública brasileira. Taria. Que vocês, mano, 20 cacetadas dando nos couro, mano. E não sabe fazer uma soma básica, mano. A soma é não deixa de ser cuzão pela mamãe, tô falando um exemplo, mano. Uma coisa. Isso aí era comum, mano. Uma linha de raciocínio que você não pensa com clareza ali rapidamente, mano. O Gondra pode comprar não, mais isso aí. Não, mais dois não, mano. Ei, Gondra, dá tua definição aí. Andou faltando as aulas de matemática, mano, porque tu morava em frente ao colégio e não ia pra aula, mano. Também fazia isso, viadinho. Ai, deixa da tua bunda. Thank you. Agora, desses sistemas que foram até populares, mas eu acho que a gente não pegou, o primeiro que eu me lembro foi o Vampiro, né? Mas ele é baseado no RPG do Vampira Máscara? É. Aí eu só me lembro porque foi justamente na época que o pessoal de Magic começou a andar na loja que a gente frequentava, e como o pessoal do Magic era um pouco mais sinistrão, né? É. Os roqueiros vão dar pesada. Aí os caras tinham esses cards, né, de Magic, era até bem popular. Quem conheceu o jogo Vampira Máscara, o RPG de mesa, eu me lembro que tinha muitas coisas semelhantes. Tinha os carniçais, tinha os clãs do Vampira Máscara e tal. Era legal. Agora que é clássico, né, cara? O Vampira Máscara. Agora é o Vampiro, o Requiem, né? Agora, antes mesmo do Vampira Máscara, eu não sei como foi que vocês não ouviram falar, cara. Foi do Spellfire, mano. Ninguém viu falar desse aí. Isso é um absurdo, mano. Os ouvintes, mano, vão comentar esculhambando vocês. Se dizem jogadores de card game, não ouviram falar de Spellfire, mano. Spellfire é só tu, mano, que tu é muito antigo, baita. Ó, doido, mano. O Spellfire, ele saiu aqui no Brasil, mas quase que na mesma época de Magic. O Magic eu acho que é um pouquinho mais novo até. Ele saiu junto com o Advanced Dungeons Dragon, mano. Quando a editora Abril começou a publicar esses livros de RPG no Brasil, ele começou a publicar também o Spellfire. Vocês devem ter jogado também, porque vocês não se lembram. Olha o jeito da carta, mano. Olha a cara da carta, mano. Não é massa, não? Não é massa, não? Tempo das catatumbas, mano. Só o neto mesmo, viu, mano? Olha a carta preta e branco, mano. E é mal feito, viu? Era uma cara, né? O legal do Spellfire era isso, mas como quem tinha os direitos dele era Abril, ele vendia os cards em banca. E naquele tempo, se vocês pararem pra banca, mano? Era de revista, mano. Pariu. Pra tu ver como é de milésima categoria, né? Parece as cartas de hoje, mano, que compra as cartinhas de 10 centavos. É porque é acessível, pô. O cara na banca. É, mano. Naquela época, se tu imaginar, tu imagina na época da primeira vez que tu viu Advanced Dungeons & Dragons. Pra vocês não pegaram no começo, mas eu que comecei a jogar assim que saiu o livro, tu tem um card game que era totalmente baseado no universo de Advanced Dungeons Dragon, cara, era muito massa, porque tipo, tu não tava afim de jogar campanha, esperar o mestre, não sei o que, tu jogava o Spellfire, que emulava bem aquele ambiente de RPG medieval, isso, mano, em 1994, cara. Tu é doido, achei muito massa. O sistema de jogo dele também era muito legal, porque na verdade o Spellfire não consistia em você duelar contra o cara pra matar o seu inimigo. Você tinha que construir 6 reinados dentro do jogo, e quem construísse primeiro 6 reinados ganhava o jogo. Aí você tinha recursos de atrapalhar o desenvolvimento do seu adversário. Mas tipo, era um jogozão fantástico. Inclusive, se algum ouvinte ainda tem cartas de Spellfire e quiser vender... É só enviar um e-mail pro Neto, né? Pois é, netomara@asleito.com.br. Eu estou adquirindo. O idoso compra aí, pode mandar pra ele. Agora o Neto falou aí de começo de RPG, velho. Esse negócio de começo de RPG, eu só lembro do Fist Quest, velho. Era massa. Fist Questzão é clássico demais. Era massa, velho, esse bicho aí, ó. Agora, um também que a gente não jogou, porque coincidiu com a época do pessoal entrar na faculdade, começar a trabalhar aí, que é talvez até muito mais famoso do que o Pokémon, é o Yu-Gi-Oh, né, cara? O pessoal queria jogar, mas não achava as cartas, né? Pois é, porque começou o anime, né, rodando por aqui. É, cara, cadê as cartas, mano? Não, tem que imprimir, velho, é isso. Só encontrava as falsificadas, né, velho? Falsificadas pequenininha, né, tá? Yu-Gi-Oh! Me lembrando melhor agora, quando o Yu-Gi-Oh! Saiu, eu não sei vocês, mas eu acho que eu ainda jogava. Porque eu me lembro, cara, que quando saiu o Yu-Gi-Oh! Eu tive vontade de jogar. Aliás, vocês jogavam, que eu me lembro que a gente frequentava a fanzine. Só que o ruim do Yu-Gi-Oh! Quando saiu no Brasil é porque, assim, um deck de Magic era R$30 na época. É. O deck de Yu-Gi-Oh!, cara, era 90 conto. Era caro mesmo, Yu-Gi-Oh! Mas sabe que eu, na minha visão, acho que o Yu-Gi-Oh! Ele é um pouco mais fácil de você jogar. Yu-Gi-Oh! Pra mim é só no PS2 que eu tava jogando. Porque assim, o cara vai jogar Magic, Pokémon e tal, são jogos que o cara tem que conhecer as regras, né? No Yu-Gi-Oh! É totalmente diferente. O cara começa assistindo anime e o cara já vai sabendo de todas as regras, só falta as cartas. Se eu te disser que o anime mentiu pra ti... É isso. É isso que eu ia te perguntar. E as regras da carta é mesmo do anime? Não é não, pô? É não. É não. Caraca, como é? É, vamos dizer, basicamente segue aquela estrutura de tu descer criaturas e ter as armadilhas, né? Que é a premissa básica do Yu-Gi-Oh! É a mesma coisa que você vê no anime, né? Você pode baixar criaturas, invocar magias, né? É. Colocar armadilhas. E você escolhe se coloca a criatura em modo de defesa ou ataque, né? É. Ou virada com a face pra cima ou pra baixo. Eu tenho uma dúvida, é? Eu tenho uma dúvida. Pro cara invocar uma criatura, ele tem que gritar o nome dela? Não, acho que não, né? O cara grita, eu escolho fulano, né? Eu invoco o mago negro, né? Não, mas imita aí o Kaiba chamando o dragão branco de olhos azuis. Eu lembro não. Mas pra invocar criaturas mais fortes, você precisa, tipo, ter um custo, né? Pra isso, você precisa sacrificar criaturas. É. Daí, você tem que ver o nível da criatura que você vai invocar, entendeu? Dependendo do nível dela, você deve sacrificar o número X de criaturas. Entendeu? É um preço a se pagar. É diferente do anime por isso. O dragão branco de olhos azuis não seria tão invocado, não seria invocado tão facilmente, né? Teria um custo alto pra ser invocado. Verdade. É porque tem que dificultar, né, mano? Porque senão vira putega. Tipo, você nunca pode, na primeira jogada, baixar um dragão branco, porque você tem que sacrificar N criaturas menores pra poder abrir espaço pra ele entrar, né? Olha aí, mano. O jogo do PS2 segue essas regras normais do trade card game. Não, do PS2 é mó limpeza jogar. Eu joguei um pouquinho. Do PS2. Pra quem quer conhecer, o jogo, ele ensina como se joga Yu-Gi-Oh! Desde o primeiro momento. E ele segue todas as regras diferentes do anime, as regras reais que a gente. Eu não lembro do Yu-Gi-Oh! Do PS2, eu me lembro do PS1, aquele primeirão. Ah, aquele do primeirão é que não tinha nada com nada, né? Eu nunca entendi como é que se faz uma fusão ali, viu? Agora tá aí, mano. As cartas de Yu-Gi-Oh! São massa. Eu já acho pai, viu, mano? Eu acho. Mas em que sentido de massa? Em que sentido de massa? Tu tá falando do desenho ou tá falando da funcionalidade das cartas? Não, pelo menos. Da ilustração e do nome. Eu pelo menos só não joguei o Yu-Gi-Oh! Justamente por isso. Porque eu acho o sistema até interessante. Agora, o design visual das cartas, mano, puta que pariu, acho muito feio, cara. Muito paia, sei lá. Nada se compara às ilustrações de Magic, cara. Ah, do Magic ali é clássica. Ali são artistas renomados que são convidados, né? Convidados assim, entre aspas, né? Mas no Yu-Gi-Oh! O cara pode usar o Rei Caveira Negra, mano. Olha aí, mano. O bicho é uma caveira, meu cara. Essa daí é de se pensar, né? Inclusive, eu me lembro que era mó ladruagem nesse negócio do jogo do PS1. Porque o Isaías jogava, né? Começou a jogar esse jogo aí. Aí eu me lembro que foi esse negócio do mercado das memórias, né, mano? Eu me lembro que agou o palco, o filho da puta descobriu como é que clonava a carta. Pois é, o cara aparecendo com 30 dragões brancos de olhos azuis. O Yu-Gi-Oh! Eu lembro que ele abriu o caminho pra esse negócio de montagens de cartas, né? E tal. Esse negócio da carta do Chuck Norris, a carta do não sei quem, né? A carta da barata, né? A carta da barata versus a carta do Manel, dá o quê? Eu queria saber como seria a carta do Telos, mano. Inclusive, os ouvintes podem enviar, né? Como é que eles acham que seria a carta do Telos. Ao baixar esse jogo, você é o mais doideira do mundo e você ganhou o jogo. Eu vou mandar a minha versão, hein, da carta do Telos. Ouvintes aí vão ter que ter essa missão, mano. O cara vão fazer uma montagenzinha de como é que vai ser a carta do Manel, de Yu-Gi-Oh! Se você não tem nem noção de como é um card de Yu-Gi-Oh! De Magic, coloca no Google Images, faça uma montagem que vai ser divertido, cara. Se possível, descrever como seria o duelo contra a barata, né? Pois é, a carta da barata versus a carta do Manel. Agora o Yu-Gi-Oh! Ele também começou essa putaria com o Gilberto Barros, desse negócio de dizer que o Yu-Gi-Oh! É cor do demônio, né? E não é não, mano? Sei não, mas eu sei que tem umas paradas egípcias aí, esses bichos são meio esquisitos mesmo. Segundo o que eu li aqui, pode até vai fazer um sentidozinho, mas acho que isso é... Intriga da oposição, né? É baitolagem, marrão, sei lá. Ah, mano. Eu me lembro até o programa, mano, que esse bicho tava com um deckzão de Yu-Gi-Oh! Na mão. Aí o cara doido, né? Vixe, velho. O deckzão doideira, mano, na mão dele. Isso aí era foda, mano, porque esse cara tava fazendo uma propaganda tão negativa, tão grande a ignorância do cara, que tipo, eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! Na minha vida. Mas minha mãe já começou a olhar com maus olhos, né? O Magic. É foda. Mano. Porque a mãe generaliza tudo, né? O cara dizendo assim, não, eu mano. Eu me lembro dessa época aí. E o Guiô é a corra do capeta, o cara jogando 21, a mãe do cara... Jogando parada paciência, aí, né? Pois é, né? E essa parada aí e tal. E Magic tinha umas ilustrações de uns demônios sinistro, né? Cara, eu me lembro dessa época aí, o Neto entrando com as cartas escondidas dentro de casa, ó, cara. Ei, mas agora eu me lembrei de uma coisa legal de Magic. Não sei se vocês se lembram do negócio da capa do deck, né? Que o cara organizava as cartas e amarrava com a liga. Só que a única carta que ficava à mostra era a capa do deck. Né? Ele puxou a primeira carta, né? Vamos ver aqui a primeira carta. Aí um dragão branco de olhos azuis, né? Eita, meu, cara ficava assim, né, já. Dragão branco, mas esse... Só o cara assim, Gilberto de da puta, só porque esse bicho tem dinheiro, né? O bicho botou logo paralho bugado. É, agora aí, depois do Yu-Gi-Oh!, teve uma época que tudo que era massa saía card game, né? É. O WoW saiu card game, Naruto saiu card game. Aí virou uma putaria, né, pra isso aí. Ah, aí virou putaria. Até da Marvel já tem, mano. Que é com o comércio, né, mano? É porque é comércio, porra. Ele quer ganhar dinheiro, então bota qualquer merda que tá fazendo sucesso como card, pronto. Não, mancha, qualquer dia desse aparece os cards do Azileito. É. Seria massa. Inclusive o ouvinte também pode fazer uma carta do Azila, né? Agora eu me lembro também dessa putaria, né? Do cards falsificados do Yu-Gi-Oh, né? Que eram aquelas cartinhas bem miudinhas, né? Do Yu-Gi. Agora eu me lembro, mano. Não sei se tu vai se lembrar disso, Jelso. Que o Joab, mano. Esse bicho, mano, comprou na época dos que vendiam em camelô, né? Isso aí no centro da cidade e tal. É. Esse bicho, mano, comprou de R$10 um baralho original, mano, do Yu-Gi-Oh! Com selo da Konami e tudo mais, mano. Daí é foda. Foi uma cagada doida. Todo mundo deixou de jogar Pokémon e Yu-Gi-Oh, né? Os caras partiram pra uma coisa mais adulta, que é Magic, né? O Isaías, mano, continuou nessa putaria do Yu-Gi-Oh e Pokémon, né? Porque esse bicho joga, ele tem uns 39, 40 anos, mano. E esse bicho joga com uns pivetinhos de 12, 10 anos, mano. Pokémon e Yu-Gi-Oh, mano. Sentado na calçada do meio da rua, né? Pois é. Aí o Júnior, mano, irmão do Mané. Irmão do Mané, esse bicho fica puto, mano, com o Isaías. Vai trabalhar, Isaías. Esse bicho gay beltão, né? Esse bicho com os cabelosão no... jogando ali carta com esses meninos. Ele é, mano, o problema aí é o pai das crianças, mano, que vê o seu filho de 12 anos, mano, jogando com um cara de 30 e cacetada com um cara de criminoso, mano. Eu lembro que o meu pai também era puto, mano, com o Isaías, mano, também. Não, é, o Isaías sofreu muito preconceito, mano, porque na época a gente era pessoas jovens, né, 16 anos, e o Isaías, mano, já tinha idade de ser pai de família, mano. Minha mãe também não gostava dele, não. Não, minha mãe amanhã aprendeu a conviver com o Isaías, esse bicho aí. O meu pai, velho, o Isaías chegava aqui em casa, aí a gente ia jogar Yu-Gi-Oh! No PS1, né? Aí o meu pai passava assim pela sala, eu olhava pra ele. Esses bichos quase da mesma idade, né? Pois é. Aí o Isaías fazendo aquela dancinha dele, né? Cantando aquela musiquinha dele, todo, jogando Yu-Gi-Oh! Aí meu pai olhava assim aí, porra, vagabundo! Carta do puta que te pariu, velho! Expulsava o Isaías de casa. We'll be right back. Hasta la vista, baby.